isto acaba por ser um desafio coletivo. Sim, sim, obviamente, sim. É uma corrida de fundo, coletiva. Isto é uma mistura de silêncio, ruído, emoções, ausência de emoções, paz, violência, harmonia, desarmonia, submissão. É um pouco tudo isto? É, mas eu acho que... Ah, eu acho que tu tens falado. Eu penso que sim. Já agora, porquê uma trilogia de dançarinos? Acho que... como eu vivi muito, agora estou a ressoar por dentro. Acho que ele está mais em condições de muito. É uma ideia base no princípio, ou seja, a ideia base no princípio, muito base, era os dois anjos, sabe? O anjo, o demónio e o ser humano no meio. Portanto, a pessoa que está no meio acaba por representar muito, entre aspas, a humanidade. Ou seja, sempre a tentar levantar, sempre a tentar cair, sempre a ir para a frente e a não conseguir um movimento que é ou para a frente ou para trás ou cima a baixo. Ou seja, uma espécie de Sísifo, digamos assim. Tem uma noção de poder, submissão também. Sim, não direta, mas está lá. E depois, ao lado, aos dois lados, são duas pessoas que têm movimentos mais circulares e mais espiralados e que, ao princípio, representariam uma espécie de anjos, demónios, à volta dos humanos, pronto. A música aqui cria uma certa cadência, qual é o intuito da música? A música foi construída de raiz. Já agora, criar uma cadência de movimento e a fazer uma associação entre o movimento e o som? No início não diretamente, não é? A música entra um bocado como um fator de transe para induzir o movimento, não é? Portanto, criar um ritmo próprio. Como? Criar um ritmo próprio. Sim, que tem um ritmo próprio com uma cadência que vai evoluindo até a exaustão, não é? Vai repetindo e criando alguma atenção necessária no desenrolar da peça, não é? A dualidade está sempre presente, mesmo na composição, do céu e do inferno, por assim dizer. O ritmo divide-se para um lado e para o outro e está sempre em combate constante e nunca se funde. Pronto, não sei se dá para perceber bem isso auditivamente, mas é isso que acontece e ao acelerando e a tensão vai-se criando pela repetição. E já agora o simbolismo de depois na parte final desaparecer a música por completo. Qual é o simbolismo? Acho que há alturas em que há música e há alturas em que estamos em silêncio na nossa vida. E estáticos também, não é? Estáticos também. Há alturas em que estamos parados, há alturas em que nos movemos muito e há alturas em que não nos conseguimos mover e que estamos parados e as coisas não acontecem tão exteriormente, mas mais a partir do interior, mais suavemente, com outro tipo de ritmo. É como ao dia, não é? Acorda-se de manhã, acontece muita coisa à noite quando se está sozinho e a música para porque tem que parar naquela altura, não fazia sentido continuar. Para quem assiste, querer ver o espetáculo ou criar uma imagem do espetáculo, acaba por ser um erro ou tem esse intuito de criar uma linha de conduta e um guião? Nada é um erro. Nada do que o espectador possa sentir ou pensar é um erro. É o direito dele. Não se está a tentar passar uma mensagem direta às pessoas. É uma experiência que se quer que as pessoas passem e vivam e depois tirem as suas conclusões, reflitam como. Não é? Acaba por ser de leitura difícil, ou não? Depende. Depende do público. Depende do público, sim. É. O que é que é uma leitura fácil? O que é que seria uma leitura fácil? Este espetáculo também deixa muitas interrogações, não é? Chega-se ao final e há muitas perguntas a fazer, não é? E não é fácil obter uma resposta. Não, e as pessoas devem tentar respondê-las por si. É um bocado isso. Mas agora, disse-me que não é. Este é um projeto que já tem alguma sequência. Não, desculpe, como se chama? Fernando Pontes. O Fernando perguntou-me se era o nosso primeiro projeto. E eu disse que não, que já fizemos outras peças, outros projetos. E, portanto, não é um primeiro projeto nesse sentido. Mas com cariz diferente ou dentro desta ambiência? Dentro desta. Dentro desta ambiência, mas com uma estética diferente, com um cariz diferente, com um simbolismo diferente. Mas há talvez uma espécie de metodologia de trabalho que acaba por estar presente ao longo dos projetos. Fisicamente e não só mentalmente acaba por ser cansativo para os dançarinos. Não é cansativo, mas é exigente, é focado, é intenso, exige uma grande disciplina anterior, exige longos meses de trabalho antes, porque é uma peça que funde a fisicalidade com o estado e com a presença. E tem que haver também uma sincronia entre os três, não é? Tem que haver, sim, tem que haver uma espécie de confiança, cumplicidade e ao mesmo tempo um desafio constante, uma pergunta constante sem resposta. Isso que o público sente, nós, mais do que o público, nós sentimos dentro também. Estamos eternamente à procura, é um desafio, é um desconhecido, é um abismo, é um lançar para alguma coisa. É uma procura. Isto é pouco público, entras, que noção tiveram da reação do público? Tivemos uma noção de, pelo menos, de ressonância, de ressonância. Acho que é um espetáculo que não vive das palmas do fim, exatamente aquilo que diz que é um espetáculo que levanta muitas questões em que as pessoas vão para casa e vão, se calhar amanhã vão falar, precisam de um tempo de, para digerir, de assimilar, da noite, se calhar, a noite adentro, o silêncio adentro. Vida continua, há mais projetos em carteira? Sim, claro. Qual é o próximo agora? O próximo vai ser com uma comunidade cabo-verdiana, portanto é um projeto mais de cariz comunitário, em que o Paulo também vai fazer a música connosco, porque já fez um projeto também anteriormente com prisioneiras, que fizemos um projeto com 9 presas da ala feminina da Santa Cruz do Bispo, foi apresentado no Centro Português de Fotografia, com uma exposição de fotografia. E o próximo vai ser com a comunidade cabo-verdiana, também mais de cariz comunitário, ou seja, este é mais, digamos assim, todos nós somos profissionais do espetáculo e agora vamos voltar para um contexto mais comunitário, que também nos agrada bastante trabalhar naquilo que é o desvio da sociedade, na margem, à margem. Já agora, isto foi um trabalho coletivo do grupo, criativo do grupo, ou alguém se foi o líder deste projeto? Eu acho que há sempre um líder. Por muito, claro que há muito grupo, mas acho que aqui o líder é o Eduardo Calhinho Cristóvão, neste caso. Acho que sim, acho que há um líder. Já agora, como músico, este ato criativo e criar música para um espetáculo deste género é uma exigência e é um desafio. Sim, não é fácil. Não é fácil, é um grande desafio, mas principalmente no início de receber a informação toda, não é? Do conceito do espetáculo e depois ter uma ideia que seja um fio condutor, não é? Depois para todo o espetáculo, que suporte tudo. É como começar a criar um puzzle e começar a juntar as peças. Sim, mais ou menos. Por acaso, neste espetáculo em si, as ideias que me vieram parar às mãos, não é? Estavam mais ou menos em sintonia com algumas coisas que eu estava a criar no momento e quando apresentei a música, tipo, não houve assim, não digo que é fácil, mas acho que foi relativamente direto, não é? Houve uma sintonia aqui grande, porque eu acho que consegui perceber bem as ideias de coisas, de conceitos que eu também já andava a explorar e por acaso foi, surgiu relativamente rápido a ideia principal, depois foi trabalhar o detalhe e a continuidade. Ainda vão atuar de novo? Sim, vamos atuar no Festival Complicidades em Lisboa, 3 noites, depois temos uma data em Berlim, onde eu estudei também, fiz um mestrado lá, e depois temos uma data em Viena do Castelo. Com este espetáculo? Com este espetáculo, para já são essas, temos mais 4 espetáculos, 5, mais 5. Já agora há sempre a perfeição e imperfeição. Nos próximos espetáculos ainda há algo a corrigir? Este ainda pode ser melhorado? A nível musical ou...? No geral. Pode ser melhorado. Ainda há certos a fazer? Pode sempre ser melhorado, porque um espetáculo nunca acaba, nunca está terminado. Há sempre algo... É dinâmico. Há sempre algo que pode ir mais longe, mas não é tanto a corrigir, entende? Não é uma questão de correção neste ponto, não é se está certo ou se está errado, mas há sempre caminho para melhorar, há sempre caminho para ir mais fundo e há sempre coisas que podem acontecer e melhorar o espetáculo, sim. E esses aspectos já estão em carteira também? Já, espetáculo bom, já, esses estão sempre, esses nunca... Isso é uma coisa que nós estamos sempre a pensar. Para o próximo espetáculo, querem deixar algum convite? Que vá assistir, acho eu. Temos todo o gosto. O que é que podem esperar do espetáculo? Para quem não viu. Não há fórmulas. Para quem não viu, não há fórmulas. Não há fórmulas. É melhor que não há fórmula secreta. Nem para o espectador. Eu espero que possam esperar serem tocados. Serem tocados. Interpelados, questionados. Interpelados. Tocados não só intelectualmente, mas emocionalmente. É o que eu posso esperar. As emoções mexem muito no espetáculo? Com as nossas, mexe. Esperamos com o público também. E o futuro da dança? qual o futuro? Eu espero que a dança nunca termine no mundo, porque a dança... Estou a dizer para si, como dançarina. Ah, para mim como futuro? Dançarina, continuar a dançar e continuar a dirigir enquanto coreógrafa e continuar numa valência que se prende entre profissionais e num registro também de educação artística, tanto no que diz respeito a... nas escolas, como interessa muito trabalhar com comunidades desviantes, desde presas, desde pessoas que vivem à margem, que se calhar não têm acesso a este tipo de cultura. Acho que isso é essencial numa sociedade, e a criatividade, a imaginação. Há vários coreógrafos no meio, temos qualidade? Temos qualidade, sim. É pena não haver oportunidades de trabalhar? Oportunidades e mais apoio do Estado e que estes centros culturais sejam mais preenchidos, com mais programação mais arriscada, menos fácil.